6h30, autonomia de 3 horas e 22 minutos, Lanterna Salvador. Azul 2781, táxi em frente, segunda direita, via taxiway Índia. Ponto de espera 1 no ano de 95, ajuste na 01. Em frente, segunda à direita na Índia, ponto de espera da 10, torre 1, 1895, azul 2782, obrigado. November Oscar Whisky no Polo 45, autorizado backtrack, confirme 44 abaixo. Gente, repórter liberando na base. Mano, o Velocity com isso, ciente, ingressando na bata, acessa na frequência livre. Uma boa tarde. Torre Salvador, boa tarde. Azul 2781, ponto de perdão, na 0, pronto. Azul 2781, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 1-1-0 graus, 1-3 nós. Ali decola 1-0, azul 1-8-6-6, desça para 2510, o ajuste na 01, autorizado o procedimento Reinado. 2511, autorizado Reinado, com 1-8-6-6. Farro Meu Tango, Delta Mike, Termo Centro Recife, na frequência 1-28-8, alternativa 1-26-0. Prova parte Charlie, Índia Oscar, eu vou ir SAF na presente. Azul 2781, decolar 248, chama o controle de Salvador, 120.8, bom voo. Controle de Salvador, 1208, Azul 2781, obrigado e até a volta. Até o regresso. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2781. 81, boa tarde, está em contato radar. Após 2000 pés, voe Elefa, sinal para 1960. Gente, após 2000 pés, voa Elefa, 1960, está liberada as restrições? 781 está livre. Obrigado, 2781. Passava passagem em diósfera, desceu para 2500 pés, o ajuste é 9091, vou encerrar a vida 366. 366, 2500 pés, 1960, está estabilizado. Bono 866, chame torre, na frequência 1895. 1895, até daqui a pouco. Oi Salvador, uma boa tarde, boa noite, meia meia. Oito meia meia, boa tarde, avistado, pouso autorizado, pistão 90, vento 1190 graus, 909. Autorizado pouso, boa noite, meia meia. 1866 no solo 857, a liberar via taxa e eco, chame solo Salvador no 21.9. Via eco 219, boa. Salvador, 1866, no Paranaense. 1866, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, 4. Charlie de Alves, está autorizado o procedimento RNAV. Está autorizado o procedimento RNAV. Salvador, muito boa tarde, Gol 909, portão 5. Da Oscar, atualização, confirma. Gol 1099, gente, pra Gol 30 minutos. Eu coloquei, mas eu não sei, cara, eu não... Ok, chame a torre 1895. Kamaki Yankee, centro dos juros de motores no quadro 4, reporte ao término. Chame Centro Recife na frequência 128.8, alternativa 26.0. Recife 288.260, azul 2781, obrigado e uma boa noite. Bom voo. Controle de Sinal Jogos, passou 366. Jogos, chame Torre na frequência 18.95. 1.895, graça, uma boa. Salvador, boa tarde, papapá, Sinal Jogos. Papá, Charlie India, acho que chamou a torre. Afirmo, passou 366, tá visual com a pista. Intenção pouso no zero. O Salvador teria saída prevista, pouso no 099. Sua direita está autorizada. Afirmo, reporte cancela da presente. Afirmo, cancela da presente. Quando mais próximo, ingresso na perna do vento da 17, Charlie India. Sim, sou a papapá Charlie India Oscar, plano IFR cancelador 04, quando pronto, autorizado, curva esquerda, base pela direita, pistão no 7, reporte na curta final. Reportará na curta final, autorizado, base pela direita no 7, grato, Charlie India Oscar. Confirma o nome da saída, por favor. Arbor 1, após Elefa. Após Elefa, DCT Nítibo. Tá certo, 360 autorizado. Dia Pergulo 2-1, decolada no 0, descida Boruna, transmissão Elefa, após direto Nítico. 5005 transponder, controle 2-0, decima 8, dano posição número 5, pronto para pushback também. Correto, cotejamento, autorizado, inicial push, chama o táxi. Chama o táxi, 1-2-4. Charlie, India Oscar, pouso autorizado, pistão 97, vento 100 graus, 119. Autorizado 97, Charlie, India Oscar, grato, Torre. Salvador, voo 705 para Oscar, formação Oscar. Voo 705, gente, prepara a saída da El e aguarda a copa. Da El aguardando. Boa tarde, Oscar Mike Charlie de Oscar no solo 09, vai pra bata? Sim, autorizado, né? Autorizado, repórter ligado. Charlie, bando de aço, Charlie de Oscar. O Charlie de Oscar, ciente, frequência livre. Uno 8, 5 a bordo, 3 horas e 10, alternando o campeonato. frente, gol na 099, táxi em frente, segunda direita, via taxiway Índia, ponto de espera 1895. Ajuste na 091. Segue na 091, em frente, direita, via Índia, ponto de espera 1895, gol na 099. Gol na 705, ponto. Solo, voo na 705, na posição 02, para puxa acionamento e para cota também. Ok, autorizado iniciar o puxa, coordena a grip solo assim que o companheiro liberar o setor. Está autorizado para o Galeão, nível 360, via para novembro 857. Decola cabeceiro na 0, após a decolagem curva direita. Perfil de saída da Euleda, após Leda, vou descer Terirumi. A China é 5007, 120.8. Vem para o Galeão no 360, conforme a rota do plano, até 9857. Decola da 10 curva direita, da Euleda Irumi. 5007 na fonte, 208 controle. Correto, após táxi. Você pode dar para táxi, 19705. No 099, decolado alto no 5, chame o controle 120.8. É, chamar o controle 108, obrigado, tenha uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo no 099, passa 1500, né, escuta. 099, voo no. É, não compreendi a informação, poderia confirmar novamente, por favor? 0099, Mojo transponder para 5003, no perfil da saída Arbo 1. Gente, 5003 no transponder, perfil da Arbo 1, ou no 099. solo, o voo 1705 está com 181 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Campinas, está pronto para o táxi. Voo 1705, táxi da direita, via Índia, ponto de espera 1, no decimal 95, ajuste na 011. Sente, à direita, ponto de espera 118, 1705. Salvador, boa noite, voo 1705, espera pronto. Voo 1705, está autorizado, decolada 10, vento é 1, 10 graus, 10 nós. Sente autorizado a linha e decolar, está 10, 1705. Controle voo no 099. Prossiga. Alguma chance de voar direto Elefa? Autorizado Elefa. Autorizado Elefa, dá presente, obrigado. Voo no 705, decolada da zona 9, chame o controle, 120, décima 8. 208, no 705. Controle Salvador, voo no 705, decola. Voo no 705, contato radar, sobre a via saída da EL para o nível de voo 360. Sente para os 360 na Dael, vá no 705. ...099, chame seu Recife, frequência 128.8, alternativa 126.0. Recife 1288, 1260, bom, 099, obrigado. Controle, bom, 905. Prossiga. Autoriza a Delta, presente? Estado Leda. Leda, 1705. Salvador. A705, chame Centro Recife, frequência 0251, alternativa 28, decimal 8. 2. Prone, eu vou no C05. Consiga. A senhorita chamou nós? MC35 na frequência 251, alternativa 22, decimal 8. 251, 288, boa noite e bom trabalho. Agora é o 3858, centro de informação do papá. 3858, boa noite. Após Papog, vou encerrar a 3666 em descida para o nível de voo 050. Fechamento correto. cancelados. Péssimo corredor Interlagos, Charlie Zé. .3858, desça para 2510, ajuste no 02, autorizado sinal em nave. Desça autorizada em nave na pista 10. 1012, desça para 2500. Já é copia Salvador? Autorizada a rotatória. Estabilizado, tá 3858. 3858, chame torre, 1 no E, decimal 95. 3895, a torre, boa noite, tá 3858. Noite, foi Salvador, altar 3858, passando Sierra Vista 372. 3858, está autorizado o pouso na 10, vento 10 graus, 12 nós. Desautorizado o pouso na pista 10, tá 3858. Decimal 95. Grata, direto. Oi, Salvador, Charlie de Eco, na frente da rotatória, visão com cabo. É Charlie de Eco, está autorizado a final da 1-7. Grata, final da 1-7, Charlie de Eco. No solo aos 44, chame o solo 21 decimal 9. De eco, pouso autorizado na 17, o vento 100 graus, 10 nós. Pouso autorizado, chame de eco. 3858, taxa autorizado via Alfa, Juliette, portão 02.